Hoje, e trago aqui já uma prorrogação da escola secundária por mais a pé daqui a empresa, há no mercado uma grande falta de materiais. Uma coisa, desde os paralelos, mas aqui de janelas de alumínio, a Casa da Cultura está presa por causa disso, por causa de uma última adjudicação que fizemos, está para arrancar até as madeiras, até em termos de madeiras, alumínios, não há neste momento para entrega. E já está a haver uma crise destas, e hoje até trago aqui uma a pedir que a empresa justifica uma prorrogação na escola, derivado a essa falta de materiais, que não consegue arranjar materiais nesta fase, e que está com algumas dificuldades.